targetw.com, referência para o mundo. Arena Sertaneja, número 8. Deixa falar. Todo dia lá em casa rola uma festinha e a mulherada pira e o povo se indigna. Que em plena segunda-feira eu tô na piscina junto com as topzinhas, junto com as topzinhas. Eu não me importo com o que o povo fala, não economiza, toma birita até não sobrar nada. Só sei que Deus deu uma vida pra cada, cuida da sua que eu cuido da minha e desce uma gelada. Deixa falar. Quanto mais o povo comentar, mais aumenta minha audiência, mais eu fico pobre. Quanto mais sobe meu ibope, mais aumenta minha sorte. Tô solteiro, ligeiro, pegando as top. Deixa falar. Quanto mais o povo comentar, mais aumenta minha audiência, mais eu fico pobre. Quanto mais sobe meu ibope, mais aumenta minha sorte. Tô solteiro, ligeiro, pegando as top. Eu não me importo com o que o povo fala, não economiza, toma birita, até não sobra nada. Só sei que Deus deu uma vida pra cada, cuida da sua que eu cuido da minha, desce uma gelada. Deixa falar. Quanto mais o povo comenta, mais aumenta minha audiência, mais eu fico pobre. Quanto mais sobe meu ibope, mais aumenta minha sorte. Tô solteiro, ligeiro, pegando as top. Deixa falar. Quanto mais o povo comenta, mais aumenta minha audiência, mais eu fico pobre. Quanto mais sobe meu ibope, mais aumenta minha sorte. Tô solteiro, ligeiro, pegando as top. Deixa falar. Vai. Mas eu fico pobre. Tô solteiro, ligeiro, pegando as top. Deixa falar. Quanto mais o povo comenta, mais aumenta minha audiência, mais eu fico pop. Quanto mais sobe meu ibope, mais aumenta minha sorte. Tô solteiro, ligeiro, pegando as top. Target Rádios, todo mundo ouve e ama. A maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Estamos acompanhando a Arena Sertaneja com as 15 músicas sertanejas mais executadas no Brasil na semana. E no posto de número 8, rolou o som de Fernando e Sorocaba. Deixa falar. Número 9, César Menotti e Fabiano com Jorge Matheus, Dois Corações. No 10º lugar, Chitãozinho e Xororó, E Aí Tempo. E na 11ª colocação no país entre os sertanejos, apresentamos Jorge Matheus, Enquanto Houver Razões. Vamos a mais um intervalo bem rápido. Enquanto isso, acesse targetw.com e confira tudo de melhor da música, moda e entretenimento. E as paradas musicais que servem como referência para o mundo. targetw.com. Acesse e viva o mundo Target. Por aqui é Juliana Fernanda e já voltamos. Estamos apresentando Arena Sertaneja. As melhores do mundo sertanejo desfilando na rede Target Radios. Rede Internacional Target Radios, referência para o mundo. Sua rádio Antena Best detona 10 músicas na sequência. Diariamente, em 2 edições, você ouve Sequência 10, uma atrás da outra, sem intervalos. Antena Best e o Sequência 10, às 11 da manhã e às 8h30 da noite. Só aqui, na melhor da web.